da Turma Tube! Eu quero saber quem aqui sente frio! Quem aqui sente calor! E quem aqui tem samba no pé! Tudo tem o seu momento certo. Todo ano tem suas quatro estações. Primavera, verão, outono, inverno. Tem calor, tem frio, tem muitas sensações. A rua tá mais colorida, a plantinha tá cheia de flor. A tarde tá mais divertida e também mais cheia de cor. E se a flor não abrir? Mais calor, o mar também tá mais quente, tem que passar protetor. Se a gente só quer saber de brincar e ter diversão, você vai perceber quem tá aqui é o verão. Tudo tem o seu momento certo. Todo ano tem suas quatro estações. Primavera, verão, outono, inverno. Tem calor, tem frio, tem muitas sensações. Se vem chão. Marrons elas já estão ficando. Qual será a estação? A gente já vai perceber a temperatura mudando. Que gostoso que é ver que o outono tá chegando. Olha o break, sente o frio. Pega a blusa ali na gaveta, coloca o seu cachecol. O gorro, a luva e a coberta. Tá frio mesmo se tá sol. Essa é a quarta estação. Anota aí no caderno. Se o dia ficou geladão, quem gelou foi o inverno. Tudo tem o seu momento certo. Todo ano tem suas quatro estações. Primavera, verão, outono, inverno. Tem calor, tem frio, tem muitas sensações. Tudo tem o seu momento certo. Todo ano tem suas quatro estações. Certo. Todo ano tem suas quatro. Ai, que eu não consigo parar de sambar.